Ok, a autorizado prosseguir a retaguarda do mesmo, uma base pela direita da pista no 7, vento no 40 graus, no 0 nós. Mike, é cuidado. Rocha 662, 1-0, pista livre autorizado, pouso no 40 graus, 1-0 nós. Passarelo 2231, decola 02, controle 120, decimal 8. 208, passarelo. Controle de Salvador, boa tarde, passarelo 2231, decolou, bomba, batata, na sua escuta. Passarelo 2231, contato radar na decolagem, sabe, mantenha 200, saída bomba. 200, bomba. Assim que possível, autoriza junto ao Recife, por lá direto, Barreiras. Aguarde coordenação. Guardando, passarelo. Trip 5241, na linha mantém pistão zero. No dele. Ah, tá ok então, vai dar conta de companhia de novo. Tá bom, obrigado. É Delta CF. Paulo, também é a Delta CF. Oxenar 6210 no solo 03, Olivar de 8, 121 no décimo 9. Mike Eco Delta, até autorizado pouso na carteira no 7, reporte na mesa estabilizado para prosseguir táxi para o PAD 4. Autorizado, passagem para o Poste, cheque seu equipamento rádio que está um forte chiado que dificulta o entendimento da mensagem. Ok, como recebe o Mike Eco Delta? Agora sim, melhorou bastante. Então está autorizado a 197 pouso na cabeceira, forma na nacional, é estabilizado para o táxi. Afirmo. 35241, no pista livre autorizado a decolagem, vento no 50 graus, 12 nós. Lona 755, pós rolagem da aeronave aterre da treta linha e mantém pistão zero. Aliás, mantém pistão zero. Pode tomar a linha. 5, puxa acionamento, só no 8. Confirme para o sol. 1925, puxa acionamento, portão 8. Bom, 1925, autorizado puxa acionar, reporte pronto para táxi. Livre, chamará o táxi 1925. Parar para a partida. Zona localizador, 76720. 241, decola 05, controle 120, decimal 8. 208, 5241. Até daqui a pouco, obrigado. Controle Salvador, trip 5241. Trip 5241, contato radar, suba como conforme autorização da Comissão. CN 5241 vai cumprir o perfil da Arbor. 20, boa tarde, complete aproximação, guarde informação de pista livre, número 1 para pouso. Vento no 40 graus, 1-0 nós. Ajuste 1-0 no meio. 1-0 no meio, aguardando para o pouso, vento autorizado. Ouro 755, autorizado a decolagem, pista 1-0, vento 1-30 graus, 1-0 nós. Pista de decolagem, boa tarde. Webjet 6720 tem autorizado pouso, pista 1-0, vento no 30 graus, 1-0 nós. Livro de pouso, a cabeceira é 1-0, Webjet 6720. Voo no 755, decola 07, controle no 20, decimal 8. 208, voo no 755. Mike Echo Delta avistado no solo ao 07, autorizado táxi Pat 4, estacionado de frequência. Mike Echo Delta. Controle Salvador, voo no 755, boa. Voo no 755, contato radar, sabe, mantém o 18, correção 360, saída da El. Ok, só para o nível 360, nada aí. Voo no 755. No 925, confirme a alternativa. No 925, autorizado táxi até ponto de espera via parte 1 no Índia, Alfa, no ponto de espera chame torre frequência 118.95, altímetro 10.16. Parte 1 no Índia, Alfa, e lá 118.95. Atingiu 060, gol no 395. Gol no 395, desça para 2000 pés sem restrições, quem é legal no 0 no 6, autorizado DLS, reporta estabilizado. 2000 sem restrições, 0 no 6, reporta estabilizado no 395. Boa tarde, Web 7720, autorizado táxi via Alfa, reporte antes do táxi 6 Juliette. Via Alfa, chamante da Juliette, Web 7720. Trip 5219, autorizado puxa acionar, pronto para a cota? Pronto agora. Papatango Romeu Sierra X-Ray. Chame o Centro Recife na frequência 12685, alterna 1251 e 1260. Frequência 12018. Autorizado de fase com pista DCT, nível 200, decolando 1-0, primeira curva direita, Arbor, Elefa, 521-52120, decimal 8. Trip 5219, cotejamento correto, reporte pronto para ataque. Contar para ataque, 5219. Salvador, o SAN 3190 passou externo, baixado e travado. SAN 3190, o vento de 130 graus, 10 nós, pouso autorizado, pista 10. Autorizado, 130 com 10, graças, 3190. 720, mantém escuta. Marinha, confirme informação. Marinha, mantém escuta, guarda de copo. Web 6720, autorizado ingresso no Pátio 1, no Gate 6. Via Juliette. Via Juliette pro 62, já vai 7720. Salvador Liberty, muito boa tarde, é Portugal 022 on 710, we have information. Next place, Bloomberg, and Propulsion Star City, 7. Portugal 022, stand by for copy. Stand by Portugal 022, can you advise us what is our SID, our budget? Portugal 022, Fuca, Departure, Zipar, Transition. Muito obrigado, Fuca com Zipar, Portugal 022. Aguarde. 5085. E 5085, prossiga. Doutor Cíntia, o senhor poderia confirmar que horário foi feita essa notificação? Eu ainda não a encontrei no sistema, estou prestes a ligar para a IAC Militar para ver se encontra a notificação do senhor. Um solo aos 1-4, livrar direito no 2-1 no decimal 9. Direita 209, boa. Boa. Obrigado. Confirme somente onde foi apresentada a notificação. Isso, 1251, na alterna 13325. 251-3325, boa, 1755, boa. 395, estabilizou na estrela 10. Gol no 395, completa aproximação, chama a torre 1-1-895. 895, a torre no 395. A Montes Claro para o táxi. Salvador, boa tarde, gol no 395. Gol no 395, uma boa tarde. Complete a aproximação, aguarde informação de pista livre. O número 1 para pouso, 737 da companhia na iniciando a corrida de decolagem. Vento, 130 graus, 109. Ajuste 10, 16. Possível livre pouso na 2, baixou e travou a guarda de pista livre, na 395. Exato, táxi Índia Alfa, no ponto de espera, chamar a torre 118, decimal 9. Trip 5219 confirmando a frequência da torre 1118 decimal 95. 1118 decimal 95. Trip 5219, bom voo. Obrigado. Ó, 3190 na Alfa. Tá 3190, autorizado táxi via Alfa, reporte antes do táxi Juliette. Alfa da Juliette, reportando 3190. Reporte Gazeiro to Right Copy. Controle, Salvador, decola, transfere, boa tarde, 92425. Gol no 925, contato radar, sabe manter 360, sair da árvore. 360 na árvore, 92. Roberto. Uba. Marreta, abraço. Grande, grande, um abraço. Ante o 0, décimo 8. É Portugal 022, from Salvador to Lisboa. Fuca de Patras de Patras Position. Upper Zulu 10, spot level 390, cross runway 10, after the Patras left turn. Cross 5132, Patras de Patras 120, that's the mountain. Portugal 022. Portugal 022, read back correct. Report here, ready to push and start up. Passaria do 2231 no Chama Centro Recife, 1260, alterna 1685. Passaredo 2231, não copiou o controle? Afirmativo, 1260, 2685, passaredo 2231. Controle, voo. Nono 601, aciona a identificação, desce para 4 mil pés, quem negar 1906, chegada Bonf. Manda observando tráfego cruzando a cabeceira, pós ali e mantém piso no zero. Pós tráfego, a minha cabeceira, piso no zero, Guarde Procópio 54 no 5, número 2. Guardando Procópio 54. Plano 395, solo 19, livrando 121 no decimal 9. 219, no 395. 35219, pista livre autorizada a decolagem, vento 120 graus, 10 nós. Axé, controle 120 decimal 8, aciona 01 no 7, marinha 7085. Salvador, boa tarde, no 395, Livrão. No 395, autorizado Alfa, de imigração Juliette. A Alfa, reportando sua Juliette, no 395. 1925, controle. Ó, siga. Sub, mantém o nível 360. Subindo, mantendo 360, 925. Obrigado. Mave, decola 2-0, controle 1-2-0, decimal 8. 1-2-0, decimal 8, boa. 5-4-5, autorizado para Sierra Bravo, Índia Lima, nível de voo 065, na Golf 677, pista em uso no 0, primeira curva à direita, subida Axé. No Axé restrito a 1000 pés até o farol da barra, ou até a liberação do controle em 120 decimal 8, transponder 5141 no 35415. Só mil perdões, uma pergunta só, qual foi o nível a princípio apresentado para Léo? 140 para Léo. Então, 3545 autorizado, nível de voo 140 para Sierra Bravo, Índia Lima, na Golf 677. Pista em uso no zero, primeira curva à direita, subida Coral, controle 120, decimal 8, transponder 5141, 3545. Quantas de mês correto, faixa 3, chama e pushback saneamento. Para 395, passa a Juliette. 395, pousado ingresso no Pátio 1, no Gate 02, via Juliette. Possível Juliette, Pátio para o Gate 02, 0395. Marinha 7085, para decolagem, chame torre frequência 118, decimal 95, altímetro 10 no meio. Ok, gente, Marinha 7085, autorizado a decolagem da presente, direto com proa do corredor Axé, vento no 20 graus, 10 mais, ajuste no 06, Marinha 7085. Controle, boa tarde, um Jané 61 no 434, 260 para 160, informação é 6. O Jané 61 no 43, aciona a identificação, desce para o 050, chegada bom. 50 na mão, 6143. Confirme Recife 3, nível 310. Marinha 7085. 1208, 7085. Vem para a Copa, aguarde. Xané 6201, saída da El Leda após Bridge. El Leda após Bridge, aguardando. Gol 1856, pronto, Copa. Torre do Axé. 85. Marinha 7085. Informe o chamado do pouso. Seu pouso mais 5 minutos. Gente, Marinha 7085, reporta visual com local de pouso. Reportará visual com local de pouso. Responder 51146, controle de frequência 120.8. Controle trip 5219, solicita. Da 10, curta de transição Caju, transponda 5146, controle 2198, ok? 1856, cotejamento correto, reporte pronto para puxa e sanar. Chama lá, vou no 8. Azul 4206, pronto, cota. Azul 4206, autorizado Salvador para Recife, via Upper Whisky 58, nível de voo 310, saída Puca, transição Caju, transponder 51154, decola pista 1-0, após primeira curva à esquerda, controle de frequência 120, decimal 8. Azul 4206, protegimento correto, reporte pronto para puxa e sanar. Então 3567, informa que é número 2 para a Copa, aguarde. Oxané 6201, no pronto, Copa? Copa, 6201. Onde será... reautorizado. É, Nível 360, decola pista 1-0. Primeira curva à direita, saída da Euleda após bridge. Transponder 5144, controle e frequência 120 decimal 8. Confirma o transponder, por gentileza. Transponder 5144. Utilizando o galeão, azul 1-0, após verde, mapa, após plano de voo. Nível 360, decola 1-0, com curva direita, saída da Euleda. Transponder bridge 5144, 120 8, o controle. Puxando é 6201, no contingimento correto, reporte pronto para puxar Sana. Confirme pronto, cópia? Pronto, cópia. 3567, autorizado Salvador para Brasília, via UPS 117, nível 370, decola pista 1-0, a primeira curva à direita, sai da árvore, elefa, transponder 5150, controle frequência 120 decimal 8. 3567, sai da árvore, após elefa. 0 Brasília, Aperzulu, 97, 90, com curva direita, vai de Abo, Abo Elefa, curva direita, curva de segurança, transpona 208, controle, da 3567. 3567, contingimento correto, reporte pronto para puxa para acionar. Para puxa acionar, aqui nessa, quando 367, Salvador. João 601, voa o Serra Vito 367. 60. Escutei direito, autorizado, puxa e acionar. Reporte para táxi. Autorizado, puxa e acionar, vai reporte para o táxi. Direto conquista. Direto conquista, 5219. Fiat Marinha 7085, frequência livre, bom pouso. Chamou o solo? Confirme o horário do plano, papapá, Serra, Kilo, Delta. Papapá, Serra, Kilo, Delta, aguarde para cópia. Um minuto para saída. Confirme nível e aerovia que irá manter, Serra, Kilo, Delta. 601. Desce para 2016 e reporta na final do ILS Whisky. 2016, reporta ILS Whisky, mesão.